Agora, se você está nos acompanhando já pelo app ou através do antena1rio.com.br, tem muito mais música para você. E é claro que eu conto com a sua audiência. Fique seguro com Carlos Eduardo Souza. Oferecimento Confie Assistência. O plano de assistência funeral que toda a família pode fazer. A partir de R$2. Saiba mais em confieplanofuneral.com.br. 2213-4417. Outro dia, um cliente me procurou perguntando a respeito do inventário de seu pai recentemente falecido. Pretendia entrar na esfera judicial e iniciar o processo. Ocorre que a família tinha condições de utilizar o procedimento realizado fora dos tribunais de justiça. Eu estou me referindo ao inventário extrajudicial realizado diretamente nos cartórios. Já faz algum tempo que, cumpridas algumas exigências e normas, o procedimento de inventário pode ser realizado de forma muito rápida e sem a necessidade de se percorrer a grande estrada até a finalização de um processo judicial. Não fique na mão de curiosos. Busque sempre o auxílio de um especialista. Dúvidas podem ser encaminhadas ao site precisasinistros.com.br. Eu sou Carlos Eduardo Souza, o seu consultor de negócios. Muitas famílias já decidiram contar com um plano funeral Confie Assistência. E a sua? A Confie Assistência tem planos com ou sem cremação. Sem limite de idade, você pode incluir quem quiser como dependente, a partir de R$2, mesmo que não seja seu familiar. Já tem outro plano? A Confie Assistência compra sua carência. Saiba mais em confieplanofuneral.com.br. confieplanofuneral.com.br ou ligue 2213-4417. 2213-4417. Confie Assistência. Ouça a deputada estadual Marta Rocha, Elaine Chaves, Luana Mota e a vereadora Elísia Rangel. No estado do Rio, no Brasil e no mundo, as mulheres dão exemplo de solidariedade e responsabilidade. Elas têm uma enorme capacidade em administrar problemas. Na política, esses valores são muito necessários, porque cuidamos de pessoas. Com mais mulheres na política, vamos melhorar de verdade a vida do nosso estado. O PDT sabe governar com as mulheres. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem Costa Azul, vem que tem. Nesta segunda e terça, 100 quilos, R$25,98. Calabresa Verdigão, quilo R$17,98. Bebida láctea Itambé, 1.250 gramas, R$7,99. Requeijão LG, 200 gramas, R$5,59. Açúcar Caravelas, R$3,99. Feijão Aroma da Mata, R$6,49. Sabão Brilhante, 3 litros, R$23,50. Papel higiênico Mimo com 12, R$11,99. Vem Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Maxi Música Antena 1 Rio. Uma hora direto para você curtir o melhor da nossa programação. Fique ligado de segunda a sexta, ao meio-dia, e aos sábados, domingos e feriados, à 1 da tarde. Oferecimento CEPEM, Medicina Diagnóstica da Mulher, Centro / Botafogo e Taquara. Agendamentos 2266-8000. Tratamento para disfunção erétil é na Prime Medical Center, 2717-1371. E Supermercados Real de Niterói. Verão do preço baixo todo dia é só na Real Folia. Rodrigo Neves. Os últimos anos têm sido muito duros para quem vive no estado do Rio. A segurança é zero. As pessoas vivem dentro de casa com medo da violência. Ao contrário do estado, Niterói conseguiu avançar muito durante os meus 8 anos como prefeito. Com transparência, boa gestão e compromisso com o povo, nós podemos fazer o estado do Rio voltar a andar para frente e trabalhar para as pessoas. was just a fairy tale. Until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again.